Colô 56, chame o controle, gol 1192. Qual o controle? 308, gol 1192. Não ligou, é o gol 1192 decolado, Buca. 192, boa noite, contato radar, vou para o nível 370, sai da Fuca. 370 na Fuca, gol 1192. Você pode olhar na Pro de Aracaju pro gol 1192? Pode. Tá. Colô 92, autorizado, Aracaju. Aracaju, graças, caneta. Colô 92. Gol 992, vai para do Romeu Fox 098, chame Recife 2685. Recife 1285, vai no Romeu Fox 098, 1992. Salvador, é o gol 1973. Bom dia, assistindo a informação Eco. Gol 1973, Eco, confere agora só um minuto cópia para a saída da Eula da Morte. Obrigado, senhor da Eula da Morte, que vai na pessoa. 2896, bom dia, senhora, identificação. Tá efetuando o DG? Eficiente, chegada Mari, descida até o nível 050-3896. Gol 1173, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Motiva. Transponder 5554, controle 1208, gol 1173. Gol 1173, Guarulhos 360, rota da El Leda Motiva, direita após 5554208. A rota que o senhor tem aí é para Zulu 10 até Taubaté, senhor? Afirmo, gol 1173, da Zulu 10, Taubaté. Conejamento correto, reporta para o adicional, posição 04. Sim, já estamos prontos, senhor. Autorizado, chama táxi. O gol 1173. Reportará táxi 1173, obrigado. Táxi no 173, a bordo 180, 4 horas e 20, Galeão. 1173, autorizado táxi, à direita, Índia, para a pista 10, torre 11895, QNH 1098, gol 1173. Torre 2895, uma boa, até a próxima. Yotam, Michael Hotel. Chame o solo em 121 décima 1. 121 Brasil. Mike Zulu Hotel. Mike Zulu Hotel, prossiga. Zulu Hotel, tem autorização para reboque do Finger número 2 do Pátio 1 até a posição número 12 do prato do Pátio 1. Gente, apenas confirmando, então, 2-1-02 para a posição 1-2-1. Afirmativo. 02-1-1-2-1. Já presente, autorizado início do reboque, reporta término na posição 1-2. Mike Zulu Hotel. Amarelo 10, Mike. Só reboque, chegou o 973, pronto. Rumo 173, autorizado decolar, 120 graus, 109. Liberado decolar, 173. 173, decola os 2,6, chame o controle, 1,20, 8. 208, um ótimo dia, até a próxima. Controle de Salvador, 1,73, decolou 1,200, na HL, boa. 73, boa noite, contato radar, para 1,360, saída da HL. 3,60, possível direto Mótiva? Foi Leda, 1173. Leda, 1173, obrigado. O nível é 1170, Aracaju. Técnico 3520, tens aqui 190 autorizado, copia a guarda da coordenação? Não, copia 190. Gente, gol da 3520, autorizado Serra Brava, Alfa Romeo, Aracaju, conforme rota, plano de voo, nível 190. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Puca, Jama, Caju, transponder 5565, o controle 120 decimal 8. Autorizado 190 nível para Aracaju, conforme o plano, vai decolar da 10 com curva à esquerda, Puca, Jama, Aracaju. Controle é 5565 e o transponder, perdão, o transponder é 5565 e o controle é 120 decimal 8, então 3520. Correto, cotejamento, chama pronto, push, passou pelo 3. Vai chamar. 1973, caminho centro Recife, tem 1951. 251, obrigado, bom dia. Localizador, 3896. 3896, Chame a Torre, 1895. 3896, Salvador, muito bom dia, 3896. Tá, 1,5 para externa, baixou e chegou. Serra Tronomeia, livre pouso, pistão no zero. Vento no 40 grau, tu no 49. Livre pouso no zero, pista tá molhada, pistão 3 de Tronomeia. Negativo, campo seco. Sente. Segundo lança 3520, Papuxa. É, tudo pronto. Eu vejo a possibilidade de coordenar um trazer de finger aqui pra gente, por favor. Sim, 3520, só um minuto. Já avisou com o produtinho? Pedro 520, quando visual o começo, autorizado, início do boost, chama tarde. Está chegando aqui agora. Tem, chama para ataque, Pedro 520. Solo 1-2-1-9. Direita 1-2-1-9, Pedro 520, seu mesmo. Pro Salvador, na 3816. Pro Salvador, na 3816, bom dia. Na 3816, autorizando o site de Alfa, reporta aí 3010. Alfa 3010, na 3816. Solo Salvador, bom dia, 4217, Azul 4217, agora só um minuto cópia antes para a saída da El Leda Motiva. Saiu Leda Motiva. Gente, Mike Zulu, até um bom dia. Então, 3520, já iniciou, puxa, posição 03. Está iniciando agora. Então, 3520, mantém a posição, temos 09 para ingresso no 04. Mantém a posição agora, o 3520 está guardando, vai passar um tráfego aí. Gente, agora só um minuto já será autorizado. Então, 3896, autorizado ingresso 41 na posição 04. 3520, coordenando com a equipe de solo, após o Airbus 320 ingressa na posição 04, à esquerda, autorizado por chama a táxi no 03. Me escuta? 3520 aqui, segundo coordenação controle, altera a saída para Conde, saída Conde. Só 3826, tá no 04, aguardando o balizador, tá no 4, aguardando o balizador para prosseguir até o estacionamento. Deixa 38 no meio, só um minuto. Obrigado. Azul 4217. Azul 4217, autorizado Campinas, Serra Brava, pelo Papá, conforme rota. Plano de voo, nível 340, decola pista no zero, primeira curva direita, descida e saída da El Leda Nótiva. Transponder 5564, controle no 20.8. Autorizado Campinas via rota, pista 340, decolando na 10, com curva direita, descida da El Leda Nótiva. O transponder 5564 com controle 208. Correto, protegimento, chama pronto, boa expansão no 0, azul 4217. Já pronto, azul 4217 para funcionar. Confirma, já pronto no 0? Afirmo. Autorizado, chama táxi, azul 4217. Chamarei. Salvador, 3520 para o táxi, 121, alternativa Recife com 2 horas e 20. Confirma somente o POV 121, todos os zero táxi, à direita Índia, ponte para a pista no 0, torre 1895, que é ilegal no 098. 4217, pronto para o táxi, com o PLB de 107, 3,56 da Leão. Apenas o PLB 123, autorizado o táxi, via Pati 1 no Índia, ponte para a pista no 0, torre 118, decimal 95, que é legal no 08. 107. Colagem autorizada, pressão 0, 21, 30 graus, 099. Alexandre, para 3520. Sim. Rio Azul 4217, próximo ao ponto de espera 90, pronto. Azul 4217, autorizado alinhar e mantendo, que estão na 0. Ali mantém, 4217. Decolado 50, sendo controle do modelo 0 8. 208, obrigado, seu modelo está 3520, até já. Obrigado, senhor. Salvador, bom dia, está 3520, está passando o Migs antes, pega na sua escuta. 3520, bom dia, contato radar, estou para o nível 190, voe Conde. Ok, 190, voe Conde, está 3520. Mike Yankee Uniforme na posição 13, remoto da Fátima. Prima, o gate de destino para o reboque, Mike Yankee Uniforme, é a partir do 13, Fátima 1. Da 13 para a posição 10 do Fátima 1. Gate 13 para 10, autorizado início do reboque, chama táxi, Mike Yankee Uniforme. Ok, portaremos. Decolado 5-1, chame o controle Salvador 120, decima 8. 208, obrigado. Controle Salvador Azul 4217, decolando, passando 1700 pés. 217, contato radar, vou para o nível 340, voe Leda. 340, da presente Leda, 4217. Redentor de Salvador, azul 4217, possível coordenação pro de Motima. Aguardo. Aguardando.